Hoje é um dia que separamos para celebrar a ceia do Senhor, irmãos. Nós precisamos em nós mesmos resgatar a solenidade do que é a ceia do Senhor. Celebrar a ceia do Senhor, anunciar a sua morte. Uma das ordenanças de Jesus que nós temos a alegria e o privilégio de cumprir e obedecer. E faremos isso enquanto vivermos nessa terra, até que Ele volte. A ceia do Senhor é um memorial da morte de Jesus até que Ele volte. E essa última expressão, ela é muito pesada, até que Ele volte. Você já disse para alguém, Jesus está voltando? Você já disse isso para alguém? Você já disse a alguém com convicção, Jesus, o meu Senhor, a quem eu sirvo, sirvo tanto que recebo o nome dele, cristão, ele está voltando. Você já disse isso a alguém? Na verdade, você crê nisso? Você crê mesmo que é possível que você não viva o dia de amanhã e que ele pode a qualquer momento voltar a essa terra? Irmãos, na verdade, isso faz parte de alguns assuntos místicos, religiosos, que nós tendemos a acreditar que não é bem assim. Ou, no mínimo, inconscientemente, a gente, tá, tudo bem, não, eu creio sim, mas vamos cuidar da vida. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas hoje. Abra comigo a sua Bíblia, em 2 Pedro, 2 carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, começando no verso 8, irmão. Diz assim: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, do qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensível em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como o fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens, homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém, Senhor. Feche os teus olhos, irmão. Eu quero pedir que você ore nesse momento, pedindo que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, desbloqueie nossa mente, nossa alma e, acima de tudo, nosso espírito, para que recebamos uma palavra revelada, rema, capaz de alterar, transformar a nossa vida. Ore por você, ore pelos irmãos, que estão ao seu redor. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito, que é o único em todo o universo, capaz de nos trazer verdade absoluta, aberta, explícita, faça isso conosco nesta noite. Reconhecemos que a nossa mente, os nossos conceitos, os nossos preconceitos, Senhor, até mesmo as coisas que nós temos como valiosas, importantíssimas, urgentíssimas, elas, Senhor, são capazes de nos impedir de ver, de crer, de nos aprofundar nesta verdade sobre a tua volta. Mas nós te pedimos que o teu Espírito venha com o teu fogo, consumindo na nossa mente toda fortaleza, todo raciocínio, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus. Senhor, que nosso espírito seja tocado pelo teu Espírito, nossa alma seja impactada pelo Senhor, e que no nosso corpo haja realmente mudanças, transformações, que nos levem a caminhar cada dia mais no centro da tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Esse é um assunto, irmão, na verdade é uma verdade bíblica. Diz respeito à volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. E que nós estudamos muito pouco e que nós precisamos estudar mais e nos aprofundar em conhecer os mistérios de Deus. Nesta segunda-feira eu estava com alguns irmãos num jantar da Adonep e nós vimos lá um dos pastores, um amigo meu muito querido, perguntou a nós: vocês creem que Jesus está voltando? E ele perguntou aos outros pastores que estavam ali também: vocês estão ministrando que Jesus está voltando? E eu tive que aceitar que eu preciso falar mais sobre isso. Mas nesta semana, Deus me levou a pensar nestas coisas e ser impactado por algumas evidências, alguns acontecimentos que estão aí diante dos nossos olhos e nós não estamos vendo. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 28, o apóstolo diz assim: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. O apóstolo João nos convida a buscar mais a Deus, não por nós mesmos, não pelas nossas coisas, mas pelo conhecimento dele, permanecer nele, porque quando ele se manifestar na sua vinda, nós não ficaremos confusos. E nós temos muita gente confusa dentro da igreja. Eu não sei por que minha família é assim. Eu não sei por que aconteceu isso no meu trabalho. Eu não sei por que o mundo está assim. Eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Eu não sei por que está acontecendo isso no meu trabalho. Eu não sei por que está acontecendo isso na minha profissão. Tem muita gente confusa que não sabe de nada. Eu não sei por que falaram de Israel. Eu não sei por que pregaram aquele negócio. Eu não sei por que tem que orar tanto. Eu não sei por que tem que adorar tanto. Eu não sei por que eu preciso estudar assim tão profundamente. Eu não sou pastor. Tem pessoas confusas dentro da igreja. O que dirá lá fora? E é isso que João está falando. Quanto mais se aproxima o dia da vinda de Jesus, mais confusão nós estamos vendo ao nosso redor. E essa é uma confusão generalizada, não apenas de conhecimento doutrinário, teológico, mas o mundo está confuso, ninguém tem rumo, ninguém tem uma direção clara, assim. Não, eu conheço alguém que tem, eu conheço, meu velho, eu conheço. Não, irmão, o ser humano está perdido. Senta com qualquer um desses prósperos empresários, dessas madames que estão aí na alta society, senta com eles para você sondar como vai o coração de cada um deles. Estão confusos e perdidos. Não há segurança, não há paz, não há estabilidade, não há firmeza. E o que o apóstolo Paulo, o apóstolo João vem dizendo é que nós, pelo conhecimento dele, permanecendo nele, podemos enfrentar esse tempo que é o tempo da vinda de Jesus, sem estarmos confundidos, confusos. Nós não queremos discutir sobre o arrebatamento, há muita discussão. Mesmo texto que lemos aqui de Pedro fala isso, que tem pessoas que inventam muitas coisas, tem pessoas que discutem muitas coisas. Nós não precisamos discutir se Jesus volta, se não volta, se é antes do milênio, se é no meio do milênio, se é depois do milênio, se é antes da tribulação, se é depois da tribulação. Não precisamos discutir isso e eu não aceito discutir esse negócio porque não leva ninguém a lugar nenhum. Eu só preciso entender, eu preciso saber disso e estar pronto. Não só para não estar confundido nesses dias, como para estar pronto para subir com Cristo nos ares.